Enquanto a noite e o medo vindo, tu me chamando estás. Sem esperança e a fé perdida, tu me sustentarás. Quando penso que bom eu não sou, decidi que não vou desistir. Você não desistiu, não desistiu de mim. Que diz? Segurei pelo amor pra não me deixar. Eu sinto ressoando como um eco. Segurei pelo amor pra não me deixar. Eu sinto ressoando como um eco. E tudo que eu não desistiu de mim. Tu sempre nos buscar pra sempre reinarás. Aleluia. Deus. Pode sentar, queridos. Oh, coisa boa, hein? Oh, meu Deus. Coisa bem boa. Aleluia. Glorifica. É isso aí. Louvor maravilhoso. Glória a Deus, queridos. Agora está uma manteiga aqui para mim. Oh, coisa boa. Especialmente hoje, antes da gente começar a ministração, eu quero fazer uma divulgação que a gente tem feito nas redes sociais. Vou aproveitar esse momento, já que o bispo me deu essa oportunidade, de falar da Unigrace. Tá? Quem não sabia nada acerca da Unigrace, levanta o braço. Ó, tem um aqui, dois, a maioria sabe, né? Portanto, deve-se esperar que você já deva ter feito a sua inscrição. A inscrição para a Unigrace é facílima, basta tão somente você acessar ao site unigrace.com.br. Lá você tem as informações de que nós vamos ir 5 polos. Nós temos um polo em Barreiros, Palhoça. O polo que o ano passado esteve aqui na sede, em função de uma nova logística, migrou para o Centro, Igreja do Centro. Lá, nós teremos então o terceiro polo. Norte e Sul da ilha completam então os 5 polos. Gente, esse ano, nós vamos ter alguns módulos que são novos, inéditos, portanto, você que já se formou na Unigrace, mas quer fazer, não tem problema, haverá um desconto de mensalidade para os nossos ex-alunos, porque há disciplinas como Romanos, Gálatas, Hebreus, Geografia Bíblica, Igreja e Mídias Modernas, nós vamos ter Graça no Antigo Testamento, Crescendo na Graça, Panorama do Novo Testamento. São 8 módulos. E olha, a gente tem uma equipe top. Ó, vou ser sincero para vocês. Ainda que nós tenhamos um nivelamento médio, né? É um curso livre, médio em teologia. É bom que se diga isso, tá? Mas a nossa equipe de docentes, ó, não fica atrás de uma faculdade que ofereça bacharelado em teologia. Não fica mesmo, tá? Nós temos o pastor Dionei, nós temos o pastor Ricardo Glauber, nós temos o pastor Rogério, nós temos o pastor João, nós tivemos o pastor Volmir, nós tivemos a minha esposa, que é psicóloga, nós tivemos a professora Kelly, que é formada em serviço social, nós vamos ter esse ano o pastor Lameira. A nossa equipe é top. É top, top, top. Então não tem por que você não fazer ou indicar para alguém a Unigrace, tá? É o braço de ensino do Ministério Palavra Viva, que já formou 2 turmas. Dois sábados atrás, estivemos aqui com muito fervor e calor. A gente estava com a dificuldade aqui dos ares condicionados, mas fizemos uma celebração maravilhosa. Então, queridos, você que congrega aqui na igreja sede, quer acreditar que ou Barreiros ou a igreja do centro acabam se tornando mais viáveis. E se você está aqui nos acompanhando na live, e você não é da Igreja Batista Palavra Viva, você pode ser aluno da Unigrace. Porque a Unigrace, ela tem uma visão interdenominacional. O que nós ensinamos é Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Então você, pastor, que porventura esteja nos ouvindo, não tema, achando que nós vamos fazer algum proselitismo. Vamos pegar a sua ovelha para que se torne PV. Não! A Unigrace, ela é glosa, ela quer ser fonte de bênção para todas as igrejas da grande Florianópolis e Brasil. Essa é a nossa proposta, porque nós sabemos que há uma sede, uma fome, uma carência, uma lacuna em termos de ensino sistemático. E você vai ver que as nossas mensalidades são acessíveis. Em último caso, tá? Em havendo alguma dificuldade financeira, você pode procurar a direção e pleitear uma bolsa. Nós oferecemos bolsa de até 50%. Está vendo? Tudo para facilitar a sua vida e permitir que você tenha acesso ao conhecimento. Gente, olha, cada dia que passa, cada ano que passa, a Unigrace, ela está mais consolidada. Nós estamos oferecendo alguns cursos avulsos, até por internet. Estamos fazendo um curso com as nossas igrejas de Porto Alegre. Estamos agora oferecendo aqui na região de Garopaba. Vai ter Hebreus agora, pastor Silvio. Nós estamos ali com o pastor Ricardo, com a nossa igreja de Laguna, tá? Vai começar, acho que o dia 15 ou 14 de fevereiro, o curso de Hebreus, lá naquela região, com o pastor Dionei. Tá? E o Dionei, vocês sabem, né? O homem não é fraco. É? Gosta do hebraico, gosta do Antigo Testamento, ele tem muita fluência e ama o que faz. Isso que é importante, tá? Nós temos uma equipe que ama o que faz. Então, se hoje você quiser mais informações, cadê a nossa equipe de apoio? Está ali, ó, a Lisa e a Nadine, está vendo aquelas duas moças? Já estão uniformizadas, você pode pedir informações, né, complementares, enfim. Vamos nos inscrever. Amém? Ó, tá meio fraco, sabe? Amém? Amém. Então tá, vamos bombar, tá, gente? Depois desse louvor maravilhoso, eu disse, meu Deus do céu, o que eu quero hoje compartilhar com os queridos é do céu. É coisa de Deus. Porque nós, a palavra viva, temos tido a alegria de poder, assim, descortinar textos bíblicos que nos fazem gigantes espirituais. Eu gosto da palavra musculatura. Nós temos recebido uma musculatura espiritual que nos agiganta diante dos desafios. Por muito tempo nós tivemos com venda nos olhos, véu nos olhos. Estávamos com as lentes erradas. E essas lentes então nos impediam de ver com clareza a verdade anunciada nos evangelhos. E quando você começa a ter as escamas retiradas dos teus olhos, você só tem uma vontade: sair gritando para essas ruas aqui, dizendo: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo e eu te amo. É impossível uma pessoa ficar indiferente aquilo que Jesus realizou. É impossível. Não tem como uma pessoa ficar indiferente. Imagina só, você chegar e dizer para uma pessoa que ela é justa. Você sabia disso? Qualquer pessoa pode e deve receber essa mensagem, que ela é justa em Cristo Jesus. Você sabia mesmo? As pessoas mais bárbaras, mais perversas, mais devassas, mais politicamente incorretas, elas são justificadas em Cristo Jesus. O que que falta para elas? Crer. Falta para elas é o conhecimento. Aquele versículo famoso, conhecido, clássico, a crentalhada sabe tudo de qual é salteado. E conhecereis a verdade? Ó, tá vendo? Sabem. Tenho certeza que quem está acompanhando aí completou também. Só que se esquece que há uma palavrinha que precede a verdade. Qual é a palavrinha? Conhecereis. A pessoa ignora por vezes que está pressuposto conhecimento. Sem conhecimento não tem liberdade, não tem libertação. A libertação é resultado do conhecimento do quê? Do evangelho. Quando você se apropria do evangelho, a liberdade ela flui de dentro de você. E Paulo, que é o nosso grande, mas o grande ministro, apologeta, doutrinador da graça, ele vai falar em Romanos. Olha só, eu vou começar, vou fazer o contrário hoje, eu vou começar do fim para o começo. Romanos 8, olha só as perguntas que Paulo faz para os seus leitores, que somos eu e você hoje. Então essa pergunta serve a mim e serve a você. Romanos capítulo 8, olha as perguntas que ele faz. São todas interrogações. Verso 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? É uma interrogação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta. Verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Nos dará graciosamente todas as coisas. Mas ele não terminou ainda. O nosso profeta aqui, na sua oratória, empolgado que ele está, ele vai dizer ainda no verso 33: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem poderá responder a essas perguntas? Aqui está a chave do conhecimento, aqui está a inquietação que essa pergunta deve provocar em mim e em você. Quem intentará acusação contra os eleitos? Vamos pegar o 35, que ainda tem pergunta. Diz ele: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Pergunta para mim, quem? Nos separará do amor de Cristo? De novo vem, ainda no verso 35, ele diz assim: será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Que poderão nos separar do amor que há em Cristo Jesus? Paulo é o pregador extremamente cristocêntrico. Paulo, depois que teve aquele impacto com Jesus, ele aprendeu exatamente quem é Jesus. Lembra da pergunta? Quem és tu, Senhor? Atos 9. Qual foi a resposta? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Lembre-se que não foi dito assim, ó: eu sou Deus. Embora Jesus também seja Deus. Mas a dificuldade de Paulo e a dificuldade dos dias de hoje diz respeito à pessoa de Jesus. O que as pessoas devem dominar, se apropriar, estar absorvidas, imersas, é da pessoa de Jesus. Porque toda a Bíblia converge para Jesus. Presta atenção em nome de Jesus. Um jovem hoje me perguntou acerca do Antigo Testamento. Nada contra o Antigo Testamento, desde que ele afunile para Jesus, senão ele perdeu a sua função, porque é velha aliança, é caduca. Eu estou na nova aliança. Você consegue entender isso? Eu devo então participar e anunciar às pessoas os benefícios da nova aliança. O que me vem à mente muitas vezes é o seguinte: há um banquete sendo servido a mim e a você, e há pessoas que estão debaixo da mesa com migalhas, dizendo: ah, eu não sou digno de estar à mesa do Senhor. A mente dela ainda é da velha. Ela ainda acha que está nela o merecimento. Ela ainda acha que ela deve conquistar o seu lugar à mesa. Na mente dela ainda há muita acusação, há muita condenação, há muita expectativa dela e de terceiros. Ela ainda está muito preocupada com o seu fazer espiritual, com a sua performance espiritual. Ela ainda é muito cobrada por ela e pelos outros. Agora, as perguntas de Paulo são claras e dizem: quem nos separará do amor de Cristo? São os nossos débitos? Porque todas as vezes que a pessoa trabalha na perspectiva de merecimento, só há duas possibilidades: ou é crédito ou é débito. Ou eu barganho com Deus porque eu fiz, logo eu tenho merecimento, tenho crédito, ou eu me afasto, me intimido, me acanho, me escondo porque eu não fiz, então eu tenho débito. E se eu tenho débito, a ideia que vem à minha mente é: eu não sou digno. Mas não é mesmo. Mas alguém te fez digno. Você está entendendo? Alguém trocou as tuas vestes. Alguém, sabendo da minha incompetência, sabendo que a lei, ela só me colocaria na perspectiva de pecador, alguém veio e me salvou dessa perspectiva. E essa pergunta de Paulo ainda tem eco nos dias de hoje, porque tem gente que tem resposta para essa pergunta. É esse o problema, tem gente que tem resposta para essas perguntas. Imediatamente alguns vão dizer: os meus pecados. Mas o legal é que eu disse que ia começar de trás para frente. Então vamos voltar. Vamos voltar para o capítulo 7. Vamos lá e vamos ver qual é a linha de raciocínio do nosso amigo. Nosso amigo Paulo. Vamos ver o que estava rolando para ele fazer esse tipo de colocação. Vamos para o 7. Vamos lá. Vamos começar a partir do verso 14. 7:14. O legal é que a gente está no meio do livro de Romanos, da carta de Romanos, que tem 16 capítulos. E eu estou aqui no ápice. Ele vem numa linha de argumentação, ele está chegando no ápice dele e vai dizer a mim e a você que nós somos reféns, nós somos bipolares. Eu falei é onde aí nas nossas aulas, usando a terminologia da psicologia, nós somos bipolares. Eu sou santo e pecador ao mesmo tempo. Você sabia disso? Nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Olha que coisa neurótica. Porque você está aqui e a gente participou de um belo louvor, de uma bela adoração, mas assim que acabou o louvor, você pensou bobagem. Você já olhou para alguém e esses olhos não estavam tão puros. E veio à sua mente algo que você assistiu na televisão, na Netflix, alguma cena picante, alguma coisa já veio sobre você, dizendo: você é tão santo assim, hein? Lá no trabalho você deixou tarefas por fazer, sabendo que era da tua competência. Tu és um sacana. Tu és um preguiçoso, um 7-1. E aí você temos essa tensão dentro de nós. Eu costumo dizer assim, ó. Eu queria que você também fizesse essa reflexão. Quando você se converteu, qual foi a parte sua que nasceu de novo? Qual foi a parte de você? Foi o Espírito. Tá, o Espírito novo numa carne velha. Ei, não dorme. Ei, alguns já estão cochilando. Ei, presta atenção. Presta atenção que é coisa do capiroto. Não quer que você entenda a mensagem. Olha, vou falar de mim mesmo. Me converti aos 27 anos. E sempre me disseram, como todo novinho, pouca coisa de Bíblia, agora você é a nova criatura, você é um bebê na fé, você é um recém-nascido. Eu acreditei piamente, é verdade. Só que eu continuei com 27 anos. Eu não voltei para o ventre da minha mãe. Então, novo espírito numa carne velha, numa carne viciada em pecado. Mesmo aqueles que podiam dizer assim, bispo, eu nasci num lar cristão, mas a salvação não é por hereditariedade. A salvação é algo individual, é uma experiência pessoal. Não é pelo atacado. É no varejo. Então, preste atenção. Espírito novo, carne velha. Então, o Espírito almeja, deseja as coisas celestiais. E essa carne sem vergonha, ela quer as coisas materiais, terrenas. Ela quer dormir bastante, ela quer comer bastante, ela quer bastante prazer. Ela é egoísta, ela é ciumenta, ela é altiva, ela é soberba, ela é avarenta. O Espírito me anuncia no meu espírito que eu sou nova criatura. Então, existe uma distinção, e Paulo vai falar sobre isso. Paulo, aqui no capítulo 7, ele vai dizer assim, verso 14: porque bem sabemos que a lei, ele está discorrendo acerca da lei, para depois mostrar a graça que nos traz liberdade. A lei é espiritual, de fato. A lei diz: não adulterarás. Isso é carnal ou é espiritual? Para alguns talvez seja espiritual, né? Mas carnal, aliás, mas é espiritual. Não roubarás. Todos os preceitos são espirituais. Mas tem um problema, ele diz assim: eu, todavia, eu, Paulo, todavia sou o quê? Carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu fui vendido. A minha carne, uma vez que Adão experimentou do fruto, ele experimentou desse fruto na carne. Preste atenção. Existem algumas chavezinhas de entendimento que você tem que acionar na tua cabeça, senão você nunca entende. Tomou-se de um fruto material. Não era da maçã, não, tá? Não se sabe que fruto, mas era um fruto. E diz o texto lá em Gênesis 3,15, que eles, ó, comerão, usando os seus sentidos do corpo. E uma vez que eles comeram, imediatamente o pecado entrou, via carne. Digo, o pecado entrou via carne. Por isso Deus condena o pecado na carne. E Paulo está assim dizendo: eu fui vendido ao pecado. Barbaridade. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, verso 17. Nós vamos pegar aqui o 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E é tão verdade isso. Por vezes você estava para dizer para sua esposa que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Você queria dizer isso, mas de repente você diz: não dá para conviver contigo. Eu me esforço, eu sou um bom sujeito, mas não dá certo, mulher. Está vendo? Alguma coisa te impede de reconhecer que você precisa da mudança. O meia-culpa desaparece. Você estava pronto para dizer para alguém: olha, me perdoa, de fato, eu sou o culpado. Aí você se apresenta àquela pessoa e diz: ó, eu fiz isso porque tu fez aquilo. Está vendo? É que Paulo está dizendo: o meu espírito me aciona, mas a minha carne passa rasteira. Ela me engana, ela me seduz. É isso que ele diz, ó. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E é fato, ela é espiritual. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita onde, gente? Na carne. Logo eu devo entender, e próprio Paulo diz: quem confia na carne é tolo, porque a carne jamais se converte, ela é rebelde, ela nunca se converte. Haja vista quantas dietas você já tentou fazer. Quantas vezes você disse: não quero mais saber de refrigerante? Cinco minutos depois, coca, coca, coca. Porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, preste atenção, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, isto é, no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, olhos, ouvidos, braços, mãos, pés, outra lei, que guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E agora Paulo está agoniado, como eu e você por vezes ficamos. Eu e você, por vezes, entramos em desespero, porque há coisas que eu gostaria de não fazer e eu faço, e há coisas que eu gostaria de fazer e eu não faço. Eu me sinto impedido, e isso gera gemidos de dor e de tristeza. E Paulo vai dizer, então, num grito, num imperativo, numa exclamação: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha as muitas perguntas. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas não encerrou o raciocínio ainda. O Espírito está trazendo luz à angústia. E ele diz: de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Se Romanos terminasse aí, nós estaríamos ainda em agonia. Se Paulo encerrasse aí, nós estaríamos ainda gemendo. Mas quando ele abre o capítulo 8, meu amigo do céu, ele vai dizer assim: agora, aleluia, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Você consegue entender isso, meu irmão? O Espírito comunicou, Paulo, ainda que haja essa tensão, eu quero que você saiba, Paulo, que mesmo quando você faz o que você não quer, não há condenação sobre você. Isto é evangelho, boas novas. Você que hoje, quem sabe, estava assim, ou tem estado assim, as boas novas é: não há condenação sobre a tua vida, não há condenação sobre a tua vida, porque você está em Cristo Jesus. Imagine-se como se você estivesse dentro, e essa é a grande verdade, porque quando fala em Cristo Jesus é posicional, eu estou numa posição, eu estou imerso, eu estou dentro, ou às vezes a palavra revestido, é envolvido, coberto por Jesus. Então eu e Jesus nos tornamos uma só coisa. Você está revestido por Jesus. Eu vim para te dizer nessa noite: você está revestido em Cristo Jesus. Nada pode te atormentar, nada pode gerar em você o desejo de suicídio, de abandono, de perda, porque o pecado quer de fato gerar isso, dizendo: não vale a pena. Ora você é assim, ora você é assado, ora você ama, ora você odeia, ora você está alegre, você... mas isso faz parte dessa tensão que é em mim e você. Mas quando o teu eu e os demônios quiserem te sufocar, você tem que dar um salto e dizer: em Cristo Jesus não há condenação. Isso é libertador demais, gente. Isso é tão louco, é tão fora de propósito. Por isso que o evangelho para alguns é loucura. Eles não conseguem acompanhar essa linha de raciocínio, porque é resultado da fé, não é de nenhum feito, é da fé. A fé me comunica que não há condenação. Ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida, verso 2, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou. Isso é liberdade. Existe uma trama diabólica que não quer que eu enxergue isso. Por isso que eu digo, você tem que ajustar as suas lentes espirituais. Você precisa tirar as escamas. Dando aula lá no norte da ilha, uma aluna, a gente está encerrando Gálatas, ela diz assim: mas bispo, isso aqui está tão claro. Eu disse: para você agora, porque você não tem mais escamas, você não tem mais véu. Então você lê e imediatamente a verdade é comunicada ao teu espírito. E sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. Sempre esteve aqui. E ele continua a sua linha de raciocínio, verso 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, porque a carne ela nunca se entrega, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Você entende isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Agora nós podemos ir para aqueles que já lemos. Agora no verso 31, ele vai dizer: o que que nós diremos, pois, à vista destas coisas? Essas coisas que queriam nos sufocar, nos prender, nos desesperar, que queriam de alguma forma tirar de nós a promessa de uma vida eterna com Deus, de sermos pessoas instáveis em termos de salvação. Ora estou salvo, ora estou condenado, ora Deus me ama, ora Deus não me ama mais, ora eu sou queridinho de Deus, ora eu sou ovelha negra. É isso que Paulo está dizendo: não há instabilidade espiritual. Eu só tenho que entender essa tensão, porque me ajuda isso. Toda pessoa que tem um discurso super mega espiritual, pode ter certeza, ela não é crente. Porque crente geme, chora, se angustia. Crente às vezes tem medo, desespera. Porque isso me humaniza. Não sou Deus. Outro argumento para você guardar: se o divino se humanizou, agora o humano vai se divinizar. Para com essa bobagem. Eu me identifico com o outro porque eu sou humano, eu não sou anjo. Agora, eu não posso é permitir que o diabo me roube a convicção de que eu sou salvo em Cristo Jesus. É por isso que Paulo está desenvolvendo esse raciocínio. Preste atenção agora no verso 35, ele faz uma pergunta, cuja resposta está no início do capítulo 8. Ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ninguém. Nem você mesmo. Não há principado, não há potestade, não há demônio algum que possa me separar do amor que há em Cristo Jesus. Essa verdade é libertadora. Ela te faz colocar a cabeça no travesseiro e dormir e roncar bastante. Por que você permite que os demônios, a tua consciência, está aqui a verdade, nada, ele diz: tribulação, não, angústia, não, perseguição, não, fome, não, nudez, não, perigo, não, espada, não, pecado, não. Você consegue entender isso? Porque ele resolveu o problema do pecado. Agora você vai entender melhor quando João aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Você entende isso? Ele já resolveu o problema do pecado. Basta que você creia. Há fardos que se levam por falta de conhecimento, condenação, culpa, por falta de conhecimento. Aí ele vai dizer, olha só, Que coisa bem linda que ele diz aqui, ó. Continuando aqui. Ele vai dizer assim, ó. Verso 37. Em todas estas coisas. Diga, em todas essas coisas. O que que você é? Mais que vencedor. E para fechar, o 33, que é lindo demais. Paulo diz: quem intentará acusação? Que demônio pode me acusar? Que pecado pode me acusar? Sabe por que que não pode? Ele diz imediatamente assim, ó: é Deus quem os... E aqui essa imagem tem que ficar na tua cabeça. O que que é isso justificar? A palavra justificativa, justificar, perdeu a comunicação teológica. Ela está muito banalizada. Mas justificação e justiça são termos jurídicos. E Paulo entendia das questões jurídicas. Ele era um erudito. Quando ele diz que Deus justifica, ele quer dizer o seguinte: eu sou o pecador, e aqui está o Cordeiro de Deus. E conforme o judeu entendia, para eu ser inocentado, alguém tem que ser condenado no meu lugar. Para eu, diante de Deus, estar sem pecado algum, alguém tinha que levar todos os meus pecados e morrer. Só que esse alguém tinha que ser 100% perfeito. Esse alguém tinha que ter justiça 100%. Esse alguém deveria estar disposto a morrer por mim. E ele veio. E ele disse: é isso que eu vou fazer. Ele diz: Rude, creia. Ele vai colocar sobre mim todos os teus pecados, até os 90 anos que você vai viver. Meu irmão. Ele levou todos os teus pecados, passado, presente e futuro, todos. Aí ele disse: coloca sobre mim, Rude, todos os teus pecados. Sabe por quê? Nós vamos fazer uma troca. A minha inocência vai passar para ti. A tua condenação vai passar para mim. A minha justiça vai passar para ti. Ora, se a justiça dele passou para mim, eu me tornei justo. Isto é, sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Mas tem uma coisa: tem que morrer. Tem que ter derramamento de sangue. Porque o pai lá em cima, ele estabeleceu um preço. Preço de morte. Então, ele está olhando. Aqui está o cordeiro. O cordeiro tinha que ir para a cruz. E na cruz, ele cravou tudo. Tchuf! Por isso que ele diz: está consumado. Porque a partir daquele momento zerou tudo. Tudo, tudo, tudo. E o pai despejou sobre ele a sua ira. E naquele ato, tudo que eles planejaram antes da fundação do mundo, você consegue entender? Antes da fundação do mundo, estava sendo feito naquele momento. E agora, estabelecido, feito, consumado, o pai olhou para o Rudy e diz: tu estás justificado. Rudy, eu só vejo em você um homem justo 100%. Por quê? Porque agora eu te vejo no meu filho Cristo Jesus. É isso que acontece. Cada um de nós que cremos no Filho, recebemos o Pai. Todo aquele que crê em mim. Isso é lindo demais, gente. Então hoje você tem que ter isso. Nada pode me separar do amor que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra de ordem. Nada poderá apresentar acusação minha diante de Deus. Nada e ninguém. Porque eu sou 100% justo. E isso deverá fazer uma acomodação emocional dentro de você. Isso deve fazer uma acomodação e tirar toda a agitação de dentro de você. E tirar de você tudo que te inferioriza. Tudo que te enfeia diante de Deus. Tudo que te denigre diante de Deus. Tudo que te paralisa diante de Deus. Isso tem que estar acomodado dentro de você. E você vai se ajustando à verdade. E você vai vivendo todo dia, diante dos desafios, com uma postura de fé. Você não será livre da tribulação, tampouco da fome e da nudez, mas esses não prevalecerão sobre você. Muito pelo contrário, eles te aperfeiçoam, eles te adultizam diante de Deus, eles te consolidam diante de Deus. E você vai fazer igual Paulo: eu vou caminhando em direção ao foco, em direção ao chamado, em direção à perfeição, até que o Senhor me tome para si. Você crê nisso? Vamos ficar em pé então. Feche os teus olhos, querido. É uma noite de restauração no mais profundo do teu ser. Hoje é noite de reconciliação com a imagem perfeita que Deus atribui a você. Hoje é noite de você não ter mais nenhuma condenação, acusação que pese sobre a tua alma. Se houve algum deslize, algum pecado, alguma ação que a tua consciência estava te acusando, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma posse de que Cristo Jesus levou isso, e que não há nenhum demérito diante dele. E que você não perdeu em absoluto sua posição diante dele, mas que você é amado do Senhor, você é herdeiro do reino, você é filho do Deus Altíssimo, você é legitimamente do Senhor, você foi comprado por ele, você é propriedade dele. E eu quero que você venha aqui à frente. Essa tua postura é uma postura de dizer: sim, eu creio. Sim, eu creio. E eu nunca mais serei refém das mentiras do diabo. Eu nunca mais permitirei que ele me imponha cadeias e grilhões, que ele me impeça de crescer, que ele me impeça de ser quem eu sou. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Sobre mim nenhuma acusação. Você pode ter feito coisas horríveis e que ainda tem uma ressonância dentro de você. Você pode ter cometido coisas que envergonham, mas agora você tomou ciência. Essas coisas não podem mais exercer sobre mim condenação. Vou fazer mais uma vez o pedido, venha para cá. Venha receber de uma vez por todas essa libertação no mais profundo da tua alma, no mais profundo do teu ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você, pastor, ministre as pessoas que estão aqui à frente. Dê um abraço. Ministre em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está assistindo essa live. Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, eu quero declarar que você está livre, completamente livre. Não há poder no inferno que possa acusar você. Você pode ter cometido um aborto, você pode ter cometido um estupro, um homicídio, qualquer desses delitos, mas você entregou-se ao Senhor Jesus. Portanto, você está livre, limpo, justificado. Aleluia, Jesus. Você que está aí, bota a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Seja sincero. Não mantenha uma aparência. Não se faça de super espiritual. O Espírito Santo está mandando dizer para você: eu te amo. Eu te amo, meu filho, minha filha. Não há sobre ti condenação alguma. Permaneces como filho amado, como filha amada, por quem meu filho entregou a sua vida. Descansa. Não há maldição sobre você. Não diga que eu coloquei um peso, uma enfermidade sobre você, prejuízo financeiro. Não diga que eu fiz isso. Não diga que tu passas por esse momento difícil como resultado, como praga, como maldição, como castigo. Não há condenação sobre você. Sossega a tua alma. Viva o amor incondicional que eu tenho por você. Amém. Pode sentar, queridos. Vai me separar do teu. Vou repetir porque o Espírito me incomoda. Preste atenção. Você não passa por uma situação, uma crise, um desconforto, como castigo, como penitência. Isso é mentira do diabo. Não há mais condenação sobre você. Essa mentira que tem dado volume e gerado essas doenças, e você não consegue viver bem contigo e com os outros, você não consegue viver bem com os teus pares, com os teus familiares. De novo, outra vez, para você gravar: não há mais condenação. Exorcize estes fantasmas. Mande todos embora. De novo outra vez, o Espírito me diz, de novo outra vez: tenha saúde emocional. Tenha saúde, você não é culpado. Você não é culpada. Você tem dito dentro do teu coração: fui mau pai, mau mãe, mau filho. Por isso me acometem tais e tais males. É mentira do diabo. Durma bem. Viva bem. Ame muito. Aproveite os dias, são muito breves. Talvez o filho não tenha sido o filho que você projetou. Você idealizou. Ame teu filho, ame tua filha, até pelas opções sexuais que ele fez. Ame incondicionalmente e não se culpe. Não há mais condenação sobre ti, diz o Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Não tenha curiosidade. Deixe o Espírito ministrar as pessoas. Tem gente ainda sendo mexida. Tem gente ainda sendo mexida. Você não tem culpa. Você não é culpada. Você não tem culpa. Eu não te culpo. Seja livre. Mais uma vez, seja livre. Não permita que o passado te aprisione. Viva o presente. E o futuro fluirá. Amém? Diga glória a Deus. Eu sou livre. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Muito bem. Lembra que eu falei que nós temos pouco de bipolaridade. O Espírito diz: seja generoso, liberal. O Espírito diz: eu dei a liderança desse ministério uma característica de ser generoso. Há muitos pregadores que disputam de vir pregar na palavra viva, talvez vocês não saibam, porque eles sabem que a palavra viva reconhece e é generosa no ofertar. Ainda que talvez, né, aquela pregação não foi aquilo tudo, por vezes a igreja tem outras prioridades, mas a liderança chega na pessoa do bispo e diz: não, vamos abençoar, vamos abençoar, que eles falem bem para a glória do Senhor. A palavra viva tem essa generosidade. Tomara a Deus que todos os pastores tenham essa generosidade. Tomara a Deus que você, que é líder, faz o que diz, assume seus compromissos e banca seus compromissos, credibilizando-se assim diante das suas ovelhas. Hoje é um culto de líderes e deve-se fazer uma reflexão. Às vezes as coisas não fluem, é porque o primeiro pelotão não se apresenta, ele não abre ala para o Espírito agir nos demais. Então eu quero que todos os líderes peguem um envelope hoje. Dá um envelope para mim aqui. Se você exerce qualquer liderança, pega um envelope. Seja louvor. Pessoal do louvor aqui, todo mundo com envelope na mão. Nem que você, no último caso, venha com envelope vazio. Mas você vai pegar e vai botar o melhor da tua oferta hoje. Você vai brigar com esse teu corpo aí, essa tua mente avarenta. Pega o envelope. Eu quero chamar todos os líderes aqui na frente. Todos aqui. O pessoal do louvor pode descer. Envelope na mão. Todos aqui na frente. Nós temos que dar o exemplo. Se vai ser cartão, pega o cartão. Você vai dar o seu melhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Ministério Palavra Viva vai ter sede própria. Nós pagamos um absurdo de aluguel. Todos nós que somos pastores locais gememos por causa desse aluguel. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, você que é pastor, comece a orar agora. Eu quero ouvir a tua voz orando. Deus vai mandar milionários. Deus vai mandar milionários. Deus vai mandar milionários. Deus vai mandar milionários. Tu serás um deles. Diga isso-me aqui, Senhor, eu quero ser um milionário, eu quero ser o braço, eu quero ser um dos colaboradores, unge a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos, Senhor, prosperidade, em nome de Jesus. Agora você que é membro, que vai dizimar e ofertar, fique em pé. Nome de Jesus, quero fazer um desafio. Você que veio hoje aqui, pegue o envelope, todo mundo, nem que você pegue aí, coloque um real, por mais modesta que seja. Se está brigando contra a tua carne, que ela está dizendo não, mas o Espírito está dizendo sim. Aleluia. Semeie sim, não permita que a carne prevaleça. Diga: o meu Deus é generoso, ele mandou o melhor para mim, ele mandou o filho, mas não mandou querubim nem arcanjo, ele mandou o filho, o melhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que seja assim com todas as palavras vivas. Nós pedimos casas cheias, também no que diz respeito a finanças. Que haja um transbordar de generosidade. Que teu espírito desperte de uma vez por todas. E quebre todas as barreiras e resistências. Que ninguém fique preso mais a 10%. Mas que seja 15%, 20%, 30%, 40%, 50%. Para a glória do Senhor e tão somente para a sua glória. Pai, te agradecemos pela liderança do Bispo Flori. E que sobre ele, sobejadamente, venham as tuas bênçãos financeiras. Sobre a sua família. Porque ele tem sido generoso. Há muitos pastores que estão aqui, que poderiam estar todos na sede. Mas ele abriu oportunidade para sonhos se realizarem. Por generosidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa semeadura simbólica, Senhor, torne-se uma verdade no meio da palavra viva. Começando pela liderança, em nome de Jesus. Cada pastor deve, pelo menos em um culto, dos muitos cultos que você tem, pegar o envelope diante do povo e mostrar: eu sou ofertante. Eu sou ofertante. Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Diabo, nós estamos dizendo, a nossa liderança é ofertante, é generosa. E nós experimentaremos em todas as palavras vivas um derramar financeiro. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta, procurar as maquininhas ali. Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Pastor João, avisos finais. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por essa mensagem extraordinária que recebemos. Aleluia. Eu vou começar a esquecer mais vezes os meus esboços na sala do Bispo Rude. Que coisa extraordinária. Como é maravilhoso podemos receber desse nível de revelação de pessoas que se debruçam e buscam da palavra de Deus. A cada segunda-feira tem sido uma grande bênção. Por isso eu quero te encorajar, você convidar os teus líderes, convidar os seus membros da sua igreja, para estarmos aqui às segundas-feiras, estarmos recebendo dessas preciosidades para as nossas vidas. Tenho um recado para você: no próximo sábado é a nossa Santa Ceia Regional, dia 9. Vai ser uma grande bênção de Deus. Bispo Flori se preparando para trazer algo para esse ano, uma direção, nosso segundo mês do ano, ano de casas cheias. Posso ouvir um glória a Deus? Queria agradecer a presença de cada um, em especial pastor Fernando, Francelino e todo o time lá do CI de Itajaí. Sejam muito bem-vindos a todas as nossas igrejas Palavra Viva. Você que nos visita essa noite, faz parte de outro ministério, você é muito bem-vindo neste lugar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por essa verdade, Senhor, revelada nessa noite. Te agradecemos pela vida do Bispo Flori, pela vida do Bispo Rude, que esse instrumento poderoso nas nossas vidas, que os teus filhos tenham uma semana repleta da revelação dessa palavra e dessa mensagem. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz: vai em paz, que Deus te abençoe.